Projeto X Podcast. Come out! The Black Panther is ready for you! Começou mais um Projeto X Podcast. Nesta semana pedimos a bênção do Deus Pantera para nos preparar aqui para o encerramento de mais um ciclo. E dessa vez a gente volta para falar do quê? Bom gosto. Ah, não. Quadrinhos, pô. Aê, com bom gosto, com bom gosto. Bom gosto depende do editor. É isso aí, galera. Há certos lugares onde não se brinca e Wakanda é um deles. Mas aproveitando então, né, agora falando sério, né, aproveitando aí o lançamento do filme da HCU, né, finalmente aí a introdução, né, desse personagem pro universo cinematográfico da Marvel, então a gente nada mais fez aqui do que trazer uma história aí de origem, né, do personagem pra deixar vocês um pouco mais antenados, é uma história, assim, bem legal sobre eles e falar um pouquinho mais sobre o Pantera Negra, né. Então, nessa semana, o Projeto X é sobre quem é o Pantera Negra. Do que se alimenta? Onde vive? Hoje, no Globo Repórter. Plim, plim. Apresentando, então, hoje pra vocês, galera, aqui é o T-Rodzi Amandala. Direto aqui do idioma nativo de Wakanda. Tô praticando aqui pra deixar o fluente em dia. Aqui é o Cabeça e hoje a gente vai falar de um dos Batmans da Marvel. Até alguns. Isso foi baixo, cara. Ai, ai, ai. Mais baixo que o cocô de cavalo voador. Nossa, isso foi sacanagem, cara. Na boa. Aqui é o Seiji, eu sempre erro o nome do personagem, cara. Eu nunca falo Pantera Negra, eu falo Pantera Negro. Cara. Negro, é. E esse Google Tradutor aí, você... Pois é. Maldito inglês que não tem diferença de masculino e feminino nos seus adjetivos. Bom, Vinícius, eu não preciso apresentar mais, né? Que beleza. Posso? Pode. Pode, sempre. Tá, só quero começar com o seguinte. Mas é isso aí, moçada. É com piadas prontas aí de Rei Leão, África, que a gente começa. Caraca, né? Projeto X Podcast sobre Pantera Negra, essa terra maravilhosa aí que é Wakanda no universo Marvel. Então, pra iniciar aí vocês, pessoal, hoje a gente vai falar aqui, né, sobre a história, né, um arco de histórias intitulado Quem é o Pantera Negra, né? Ele foi publicado aí entre abril e setembro de 2005. É um arco de histórias aí que traz a renovação, né, do Pantera Negra dentro de um selo da Marvel, acho que era Marvel Knights, né, que ele formulou diversos heróis aí deles, né, durante esses selos, com histórias assim mais divertidas, né, algumas reformulações do personagem e tal. E o Pantera Negra, né, que se incluía nessa leva, né, recebeu essa história, né. Ele é basicamente um arco aí de 6 edições pra contar um pouquinho da origem do Pantera Negra, um pouco de Wakanda, definir um pouco, deixar um pouco mais claro pros leitores, né, recentes, né, da Marvel na época. Essa obra, né, que a gente tá comentando, né, essas 6 edições, ela foi escrita pelo Reginald Hudlin, que continuou depois na revista, tá? Ilustrada pelo John Romita Jr., só que no caso aqui só nessas 6 primeiras, o resto depois tem a participação de outros artistas, e uma figurinha carimbada, né, pra que a gente já apresentou aqui nos testes de quadrinhos, né, na parte de arte final a gente tem o Klaus Jansson, já nomeado em algumas outras obras aí, só tipo o Cavaleiro das Trevas. Só, né? Just. Então, só pra formalizar aí pra quem tá curioso, ainda tá entendendo tal, né? Esse arco aí, que é o Pantera Negra, ele dá início ao volume 4, né? Da revista do Pantera Negra, né? Que é um momento bem legal, assim, de introdução do personagem e o arco aí que tem diversas mudanças e algumas coisas que vão acontecendo aí com o personagem. É um arco bem divertido até de ler, né? De curiosidade aí, a Comic Book Resources considerou o arco como uma das 10 melhores histórias do personagem, o que também não é muito difícil, já que... personagem com uma vasta biblioteca, né? Mas a gente vai citar mais pra frente, é um personagem interessantíssimo aí, tal, pela força que ele tem, né? Outra coisa legal, né? O Comic Vine considera a história como sendo uma das 5 que deve ser lida sobre o personagem. De novo, não tem muita coisa essencial, mas fica aí a dica. Não, vamos ser sinceros sobre uma coisa. Essas listas desses sites, cara, eu duvido que seja um especialista em Pantera Negra. Exato. O cara resolveu fazer uma breve pesquisa, aí ele olhou, pô, esse título, quem é o Pantera Negra? Ah, eu assim, preciso ó, ler. Ó. Aí ele bota tá ligado que se eles pegaram um cara que ele dedica a vida dele ao Pantera Negra, ele ficou muito chateado agora. Porque, tipo, sei lá, se ele pegou a... Que vida, hein? Se ele decidiu ser o especialista em Pantera Negra, a vida dele já tem pouca emoção. Ou muita, você não sabe a origem sanguínea dele, cara. Vai que ele... Não, mas você concorda que são poucas vezes que você precisa de um especialista no Pantera Negra. Aí o cara faz um trabalho que é uma lista das 5 revistas essenciais. Aí vem o Luiz e fala, porra, ele só pegou no Wikipedia, não sei o quê, jogou na internet, nem leu. E pra fechar aí, né, só de curiosidade boa aí também, pra quem tiver na dúvida, esse arco que a gente vai comentar principalmente aqui, ele foi lançado pela Salvati aí, num dos seus encadernados, né, com o mesmo nome. Sem falar que tem uma animação também, né, Rods? E uma curiosidade bem legal também, é nos 5 minutos da prorrogação, a gente descobriu que existe uma animação feita em Motion Comics, feita inicialmente aí pra televisão, né, que a Marvel oficialmente adapta esse arco aí, então ela faz tudo isso que a gente vai comentar em Motion Comics. Exatamente, feito pela Marvel Knights Animation, em parceria com a Hudley Entertainment e a Bat. São 6 episódios, cada um com um capítulo dessa história. E até tem umas coisinhas a mais, pelo que eu tava vendo, tem algumas coisas, tipo, que são mais um pouco mais extensas, algumas lutas um pouquinho mais detalhadas na animação do que no quadrinho. Então aí, se você tiver interesse e souber inglês, porque eu acho que a gente não procurou muito, mas deve ser mais difícil achar com legenda, ou legendado, em português, alguma coisa assim. Pois exato. Mas é isso aí, moçada, é mais ou menos isso que a gente vai usar de guia aí pro programa de hoje, né? É importante falar aí que é um personagem muito maneiro, né? Apesar de ele não ser um herói de classe A, né, da Marvel, né, de estar nas linhas de frente e tal, ele tem participações muito legais em diversas aí histórias e arcos de alguns personagens. Então a gente tá aqui um pouco pra dar uma introdução, né, através dessa história, que vai ser por onde a gente vai realmente fazer análise e tal. E conforme aí o andar do papo, a gente vai trazendo algumas outras coisas legais do personagem, né? Mas então, antes da gente realmente passar por alguns detalhes dessa história que a gente falou e do que é interessante nela, os elementos que ela coloca, eu acho que a estrutura desse cast é importante a gente fazer uma pequena contextualização do herói que é o Pantera Negra, porque, querendo ou não, dentre todos os heróis que a gente já fez aqui, podcast de quadrinho, ou até dos que aparecem em filme, ele é um dos que menos as pessoas conhecem e que menos tem referência. Talvez ele e o Homem-Formiga, né? Mas a gente não tá afim de ler Homem-Formiga, então a gente já gosta mais de tambores, África, né? E deuses panteras. Então a gente decidiu fazer, além da história, trazer um pouquinho pra vocês do que é importante do personagem, uma contextualização do que ele é, a importância dele, como ele se insere no universo Marvel. E pra isso o Vinícius tem algo. Estamos então no começo da Era de Ouro dos quadrinhos, né, cara? Não, ai, ai, ai. E é um período que não é fácil pra personagens negros, né? Geralmente eles eram ou secundários, não tinha uma participação muito relevante, né, basicamente. Sidekick negro, era isso mesmo. Bom, mas aí com o passar do tempo, né, lá nos anos 50 e 60, com o movimento da luta dos direitos civis, surge sim no horizonte o primeiro herói negro de todos, que é o Pantera Negra, né? Inclusive, no caso, ele foi criado pelo Stan Lee e o Jack Kirby, né? E existe uma discussão se o nome dele foi inspirado no Partido dos Panteras Negras, né? Que é um grupo radical lá dos Estados Unidos. Mas eles dizem que não, mas é bem provável que sim. Eu li que não, na verdade, né? Tanto que o personagem, ele tenta ser muito desvinculado ao partido, tanto que teve uma época que o personagem foi renomeado depois de Leopardo Negro. Eu vi uma coisa, curiosidade legal, assim, que certas fontes dizem que o Stan Lee era muito fã de Mowgli. E ele quis chamar de Baguera. Por um triz. Então, mas como eu falei, o personagem teve uma época que ele foi chamado de Leopardo Negro, mas confundiu os leitores e voltou chamado de Pantera Negra. E o partido acabou também, então continua a vida como Pantera Negra, o personagem. Inclusive, procurem o uniforme do Leopardo Negro. É muito engraçado o uniforme, cara. E aí, só de curiosidade, nessa linha do Sage, houve até uma pressão pra galera, meio que da galera editorial popular, assim, pro Stan Lee, né? De mudar um pouco o nome do personagem por causa do grupo, né? Que também tava em ascensão e tinha uma ideologia um pouco mais radical e tal. Mas no final, é o que nem a gente comentou aqui. O Stan Lee acabou não se influenciando, né? Outra parada. Tem que ser assim mesmo. E a gente sabe que depois o personagem acaba transcendendo essa coisa e ficando maior, né? Do que essas... Vamos colocar assim, esse movimento que não tinha relação com a história que tava sendo contada ali, né? O personagem não foi criado e não nasceu pra representar esse partido especificamente. Então ele conseguiu se desvincular dessa imagem e depois caminhar vai sozinho, vamos colocar assim. Mas vamos lá, né? Conhecendo Stan Lee e contando o fato de que o personagem surgiu no mesmo ano, ele deu uma surfadinha na onda, talvez, né, cara? Mas, claro. Tá, beleza, né? É que o Stan Lee, ele nunca teve inspiração em nada, né? Geralmente é ele que cria tudo sozinho, né, cara? O iluminado, né? Segunda versão dele. Segunda, pobre Jack Kirby, né, cara? Apenas um degrau. Pois é. Mas de importância histórica mesmo, o pessoal acabou já falando, o Pantera Negro, ele é o primeiro herói negro de uma editora mainstream. E a gente tá falando da Marvel, né? nesse caso, ele foi o primeiro herói negro da Marvel. Foi criado em julho de 66, pra ver, como faz bastante tempo. É, demorou muito pra você ter, pra você for pensar, ter, né, um... E assim, não só um herói que fosse negro, mas um herói que representasse a cultura, que tivesse a força em relação à cultura africana, toda a sua... Sim. Toda essa criação, todo esse contexto que ele tem. O que, a DC foi o quê? Foi o Raio Negro? Foi o primeiro da DC, depois? Não, o primeiro foi o John Stewart, em 71. Ah, e o Raio Negro foi depois, 76, 77. Porque assim, ó, teve o Pantera Negro em 66, mas assim, você pensa assim, ele é africano, tá? Ele não é um americano. Aí veio o Falcão, 69. Aí sim, ele é negro e ele é americano, né? Tem esses dois símbolos, Pantera Negro e Falcão. Dois da Marvel, grandes pra caramba e negros. E depois vem o Luke Cage, que é um outro, faz um tripé também, né? De heróis negros da Marvel, né? Uhum. Apesar do Luke Cage ser de 72, mas mesmo assim. Então é uma boa época, né? Pra eles, assim, né? De grandes heróis de destaques negros, que antes tinha as editoras pequenas que também lançavam seus personagens, mas eram editoras que morriam, sumiam, ninguém falava desses heróis. Mas aí veio aquela grande época que veio grandes heróis negros. E o John Stewart vem em 71, depois na década de 70 veio o outros também, seguindo a onda do Blaxploitation, tava nessa grande época. O Luke Cage, por exemplo, veio por causa disso, mas é maneiro, né? Toda essa parte de história. A gente ainda tem dentro aí, quando a gente fala de quadrinhos, de super-heróis, a gente teve aí o caso da editora Milestone, que foi uma editora que ela basicamente trabalhou no sentido de criar heróis negros e que viessem a ter essa representatividade, né? Que depois foi comprada pela DC Comics, tanto que aí o principal personagem da Marvel, que foi famoso depois, inclusive pro grande público geral, foi o Static Shock, né? O Super Shock, que depois ganhou desenho na televisão. Subaru Wow. Então, fica aí também essa referência a uma época onde, mesmo depois dessa criação de heróis negros, você ainda tinha pouco, né? E aí uma editora vem pra criar somente isso. Bom, essa primeira aparição aí do Pantera Negra, como a gente tava comentando, foi a criação aí do Stan Lee junto com o Jack Kirby. Ela foi numa revista do Quarteto Fantástico, a edição número 52 do Quarteto Fantástico, onde o que o Jack Kirby e o Stan Lee fizeram? Eles fizeram a Torre de Babel do Quarteto Fantástico, basicamente, que era o quê? O Pantera Negro decidiu chamar o Quarteto Fantástico pra Wakanda e ganhar deles individualmente usando a tecnologia superior. A história é bem interessante, porque na verdade o grande ponto de virada é o amigo do Tosh Mana, que está na faculdade, que é uma pessoa normal, que é o... Como que é o nome do rapaz? Que é o Wade Wingfoot, que ele é um corredor, e eles, sei lá, levam ele pra um país africano estranho, cheio de tecnologia. Na época tudo podia e ele salva todo mundo. É uma história bem cara, assim, nessa época de Era de Prata mesmo, onde as motivações eram os comentários, era super divertido. E vamos contar pra audiência como o Pantera Negra faz pra vencer o Coisa. Eu acho que é um dos momentos mais icônicos dessa história, cara. Pode lembrar? Eu lembro assim, no começo, primeiro ele toma um choque de uma máquina e ele fica fraco. Aí depois ele, sei lá, tem uma poça envenenada, não tem uma parada assim. E aí ele bebe e fica fraco de novo. Exato. Não, mas vamos parar pra pensar. O plano do Pantera Negra era envenenar uma poça d'água e contar que o Coisa fosse passar, sentir sede e tomar aquela água, cara. E não só isso, cara. Como assim? Ele deixa claro que existem muitas outras armadilhas que foram preparadas pra drenar a força do Coisa. É nível Batman do Morrison. Ele é igual o nosso... eu ia falar, é igual o nosso querido visionário. Cara, é o Batman do Morrison que criou uma outra personalidade pra ficar dentro da cabeça dele, pra caso precise ela toma, sabe, a parada nesse nível de preparo do Pantera Negra, assim. Cara, dentre as coisas que você pode ler dessa época, essa é uma das que eu acho divertidas. Apesar dela ser meio cansativa, pelo menos eu gosto muito da arte do Jack Kirby, eu acho que vale muito a pena, assim, ele ajuda muito na questão narrativa. O Coisa é muito engraçado nessa época, tipo, preconceituoso, reclamão e um monte de coisa, nunca ficou o Pantera Negra lá todo contando a história triste, trágica da vida dele, do pai dele assassinado, do país triste e o Coisa, tipo, cara, que história chata, para com isso, eu tô com sono, não sei o quê. E essa história, você pode encontrar ela, só pra quem tiver interesse, ela saiu depois na outra coleção da Salvati, a de capa vermelha, que era destinada a cada uma a um super-herói. Ela foi lançada na revista, nesse encadernado do Pantera Negra, da segunda coleção da Marvel, junto com outra história aí, desse quarto volume, que a gente vai comentar aqui, mas uma edição mais pra frente, são as edições 39 a 41, que é uma guerra entre o Wakanda e os Skrull, que é bem legal também, é bem divertido, é escrita pelo Jason Aaron, que sabe fazer pessoas se matando muito bem, é uma das coisas que ele sabe fazer de melhor. E assim, nesse começo, é interessante que você tinha uma relação, sim, o Pantera Negro, ele tem uma questão do misticismo, dele acreditar no Deus Pantera, mas ele tinha uma coisa muito mais, ele decidiu virar o Pantera Negro em nome do seu pai, que era um grande guerreiro, que foi assassinado pelo grande vilão, Ulysses Klaue. E aí, esse conceito foi sendo muito, muito expandido à medida que o personagem foi ganhando mais profundidade, que as revistas foram tendo aí mais uma complexidade, né, e toda uma estruturação melhor do que se podia fazer na, ou que se tentava fazer na Era de Prata, ao ponto que depois Wakanda foi virando, partiu de ser só uma cidade, tecnologia da África desconhecida, para ser uma grande potência da África, conhecida mundialmente como sendo uma cidade, um país quase, que nunca tinha sido invadido por nenhum outro povo, e que conseguia, por meio dos seus conhecimentos e do uso do Vibranium, né, que acaba sendo aí a grande diferencial de Wakanda, que eles têm a droga do Vibranium, que é usada lá no escudo Capitão América, paradas. Então ela acaba tendo uma relevância social pro contexto interno do universo Marvel. Ela acaba ter relevância e aí, claro, você começa a ter uma profundidade muito maior no que diz respeito à contextualização de invasão na África, de escravidão, da forma como a política externa mundial das potências capitalistas trabalham por meio de tentar forçar e recuperar e fazer guerra por meio de recursos, que a gente sabe que é um tema muito recorrente de obras que criticam os Estados Unidos, por exemplo. E aí feito dentro de um contexto muito legal, que é o início mais ou menos da história que a gente vai falar aqui. Antes da gente continuar, é bom a gente explicar o que é os poderes, as habilidades, né? Quem é o Pantera Negro? Ele tem preparo. Ah, não. Ele esse configura é outro. em Wakanda, né? Porque assim, o Pantera Negra, né? Negra, ele é um... Deixar isso exaltado, pra não errar. Então, ele é uma figura de grande importância no universo Marvel, né? Porque ele já foi membro de Vingadores, ele já foi membro do Illuminati, ele já foi membro de o Quarteto Fantástico mesmo, temporariamente. Pô, pra quem é fã de Marvel mesmo, sabe quem é esse cara. Mas tem ouvintes que não são leitores assíduos de quadrinhos, então pode só conhecer ele de nome, mas não entende o que ele é de verdade, né? Exato. O Pantera Negra, né? Ele é o regente de Wakanda, ele é o rei, ele é o chefe de estado, ele é o guerreiro líder, ele é o papa, ele é o comandante, é tudo isso. Tudo em um só. Pois é. Não é? Eles até citam eles assim, falam, né? Ele é tudo em um, né? Ele é a figura mais importante de Wakanda, o país africano, extremamente desenvolvido. E ele consegue se tornar esse regente por meio de combate tradicional, que ele consegue ganhar esse título, derrotando o Pantera atual na época. O Pantera só perde o seu cargo, né, o seu título, vamos colocar assim, quando ele perde num dia específico do ano lá uma luta contra qualquer outro do povo que decide desafiar. Então, assim, é uma parada sim. bem de merecimento mesmo. Assim. Uma luta e algumas provas também, mostrando como ele é uma pessoa capacitada e letrada também, pelo amor de Deus. Né? Então, imagina a pressão de ser um Pantera, tu tá sempre sentindo a faca no pescoço, né, cara? É. Isso. Não entrando muito em política, né, mas... Sabe como é, né? E ele tem que ter a aprovação também do Deus Pantera, né? Sim. E como é que ele entra em contato com esse Deus Pantera? É por meio de uma erva em formato de coração que só nasce lá em Wakanda, ele acaba respirando, acaba tendo essa conexão mística com essa erva, e aí ele consegue entrar em contato com esse Deus Pantera, e Deus Pantera dá aprovação. E também, graças a essa erva aí, o Deus Pantera... Tapa na Pantera. Nossa! Literalmente, nossa. Né? Literalmente. Bem lembrado. E graças a essa conexão, ele acaba ganhando algumas habilidades a mais, né? Extra-humanas. Tipo, aumenta muito a parte de sentido dele, força, velocidade, agilidade, estamina, durabilidade, cura, reflexos. Daria pra comparar ele mais ou menos o que a gente trabalha com o conceito mais ou menos do Capitão América. Assim. Ele é um super-humano, não é tipo um super-ultra, mas ele é assim. Da média. Eu acho que seria mais ou menos esse paralelo que daria pra fazer. Além da pessoa, a pessoa por trás da máscara do Pantera Negra, ele é uma pessoa que é altamente treinado em artes marciais, em combate, além de ser uma pessoa muito inteligente e tem todo um arsenal de Wakanda na roupa dele, ainda mais com a roupa dele feita de vibranium também. Tá, fala cabeça, fala que é uma cópia do Batman, de novo. A única diferença até aqui é que o Batman usa Kevlar, não vibranium. até agora, eu acho que é só isso. Uhum. Mas é tudo isso que é o Pantera Negro, né? Que atualmente a identidade dele é o T'Challa. O T'Challa. Né? T'Challa. É, os fãs né? mais chiitas. T'Challa. Isso. Mas é isso. O que é interessante nesse ponto é que, assim, aí vai uma diferenciação do nosso querido Bruce, é que, pelo menos o T'Challa, quando ele comenta ele, ele fala aí do caso da família dele, né, do pai e tal, é que eles são treinados basicamente desde criança, passando por diversos ensinamentos, diversos métodos de treinamento pra conseguir chegar no nível que se pede pra ser realmente receber o título de Pantera Negra. É interessante o conceito do líder dele, porque diferente de só um líder, por exemplo, de equipe, ah, o Capitão América era um líder. Sim, ele liderou, né, alguns exércitos, Segunda Guerra Mundial, ou dois policiais, Vingadores 1, mas o Pantera Negra, ele é empossado como líder de uma nação que ela é constantemente atacada por todo mundo. Uma nação que nunca foi invadida, quase como se fosse, sei lá, Troia, quando você lê lá, né, as histórias clássicas, e que eles têm algo que o mundo inteiro deseja, que é a tecnologia e o vibrânio. Então ele tem que crescer, como o Vinícius mesmo falou, sobre a pressão e ter toda a capacitação pra impedir que o Wakanda seja realmente consumida pelo mundo. Porque, até interessante nessa história que a gente vai falar, isso passa rapidamente pela boca de um dos políticos de outro país, mas o Wakanda vive numa espécie de utopia socialista. Ela não se baseia em economia capitalista, ou seja, de importação, exportação de produtos, ela tem uma questão toda de tudo é dividida entre o povo. Então eles têm evoluções tecnológicas e na área de saúde que são totalmente divididas com o povo. E eles não têm intenção e nem vontade de vender isso pra fora, nada disso. Eles meio que deixam claro, né, que como... Isso é até um argumento, assim, uhum, né? Como a Wakanda não se perder por causa, sei lá, de ganância do homem, dinheiro, né, e outros valores aí que meio que travam a sociedade de evoluir como um geral aí, né? O Wakanda não, né? Então ela sempre tá trabalhando, né, em prol de todos os cidadãos de lá, né? E por consequência disso, eles avançam muito mais que diversas cidades, né? Tanto as da Europa na época deles, né? Então, eles têm tecnologia avançada, né? Tem diversas das paradas lá que eles possuem, né? E até os recursos naturais, eles nunca exploraram o petróleo. Então, tem várias paradas que eles não precisaram fazer porque eles avançaram muito. Assim. Tudo por quê? Porque eles não têm a ganância humana. Exatamente. Aí, a ganância do homem aqui ocidental, né? Entre as... Isso é uma crítica muito legal, muito, né? É, porque... Interessante, né? A gente sabe, se você for pegar todo... Quando a gente fala de imperialismo, basicamente, a gente fala de países, muitas vezes, ou continentes que eles tinham essa organização, aspas, que eles chamavam de bárbaras, tribais. Você pode pegar os povos africanos e até os povos índios, né? A gente fala aqui do Brasil com os índios, você fala de maias, astecas, incas, todos eles, que não tinham, obviamente, nenhum tipo de estruturação que passava por consumo, que passava por moeda, que passava por nada disso. E aí, com o processo de colonização, com a retirada e busca de elementos naturais, essas coisas, você foi inserindo a força da sociedade esse elemento. Tanto que nós hoje somos isso por conta disso. E a África foi um continente que passou por isso e ainda saiu perdendo muito mais do que a gente nesse aspecto, pela questão da escravização, dos massacres. E ele é muito crítico a ele, o Pantera Negra e o autor aí, pra efeito de curiosidade, desse arco, né, que a gente tá comentando, onde tem esses elementos que são renovados pra você. Ele também é um autor negro, né, que fica por quase todo esse run do Pantera. Então ele, melhor do que ninguém, tem como trabalhar esses aspectos e criticando, desde você fala do capitalismo e do imperialismo, até a relação que o Ocidente tinha com os negros. Tem até lá uma hora lá que o personagem faz um comentário preconceituoso, né, falando de negro, e aí, tipo, tem uma mulher que ela é de um alto cargo do governo, ele, não era bem isso, não era você que eu tava tentando falar. Então, assim, tudo isso, primeiro, isso tá dentro do contexto do personagem, um personagem que em outras revistas e outras edições aí, tem edições clássicas dele, por exemplo, enfrenta a Ku Klux Klan, que dentro desse cenário de luta pra negra e tal, é muito importante. E aí, com esse arco que é de 2005, ou seja, de uma história recente, vamos colocar assim, essas críticas são muito interessantes, né? Então tem alguns diálogos do próprio, na verdade era o T'Chaka, né? Era o T'Chaka, que era o pai do atual Pantera, com governantes de outros países, questionando esses pontos que o Rhodes e o Vinícius levantaram. Legal, legal. E tudo isso, além, óbvio, da história que a gente tá comentando, são elementos que vão sendo trabalhados junto com Pantera Negra, né? Que, como a gente comentou aí contextualmente, né? Ele representa muito isso, né? Ele foi o primeiro herói negro relevante mesmo. Ele é um herói, assim, forte em questão de personalidade, né? Por ele ser da nobreza, ele tem uma personalidade muito mais firme, né? E nobre, né? Com, isso, como ele fala, né? O cara pregava valores e tal. É interessante quando você pega, por exemplo, pra quem a gente já falou de outro podcast, se você leu, você vai entender mais o que a gente tá falando. Quando você tinha, na época, mais ou menos da Guerra Civil, que você tinha aquelas revistas do Illuminati, era interessante como, por exemplo, nesse quesito, ele e o Namor tinham aí, posicionamentos mais firmes por conta dessa coisa meio de serem da nobreza, né? Tanto que o Pantera, ele é um dos mais sensatos ali dos Illuminati. Tipo, galera, sério, vamos parar e pensar um pouquinho. Olha a merda. Também olha os membros do Illuminati, pelo amor de Deus. Você acha que tem alguém sensato ali? Pelo amor de Deus, né? Não, mas assim, dentro daqueles que seriam os mais inteligentes e sensatos de todo o universo Marvel, o Pantera, inclusive, quando ele se posiciona de forma neutra, e ele, tanto que ele na Guerra Civil, não no filme, na Guerra Civil dos quadrinhos, ele não entra, ele não interfere, no momento que é, já ele já tá com a Aurora, tem toda a questão dos X-Men também que não entram, porque se, por exemplo, o Wakanda entrasse de um lado, o Wakanda desbalancearia muito um dos lados. Sim. Claro que sim. Isso é uma ferramenta de plot pra nos equilibrar, mas assim, é pra entender a força que teria o Wakanda. Qualquer lado que tivesse o Wakanda apoiando o registro ou não, teria uma chance muito grande de ganhar essa guerra, entendeu? Mas ele, dentro da sabedoria dele, dentro de pensar, ele até fala que os interesses do povo dele são maiores do que essa briga. Eu acho, salvo engano, faz um tempinho que eu li, mas ele fala, olha, o Wakanda não tem nada a ganhar com essa guerra. É isso aí. A gente, com esse confronto, com essa história de registro, não registra. A gente não vai se meter nisso. Porque se meter nesse tipo de política externa, desde território americano, se posicionar pela política interna, não, sabe, não vai levar a nada. Não, então, e sobre o que tu tá falando, né, até só pra citar o posicionamento do Pantera em relação a isso, quando eles criam os Illuminati, né, a primeira reunião deles é em Wakanda, uhum. E o Pantera não aceita entrar. Isso, exatamente. Ele não quer entrar no grupo por nada, né. Tem ali as mentes mais inteligentes que eles queriam dominar o universo Marvel, assim, vamos dizer assim, escrever as regras do universo, né, só entre eles. Exato. O Pantera, não vou entrar nesse clubinho. Ele só vai entrar nos Illuminati quando surge um problema em Wakanda. Aí que ele entra. Ah, sim. E inclusive, depois a gente vai aí avançando um pouquinho mais, eu sei muito por cima, mas o Pantera, toda essa questão, ele depois acaba sendo muito importante pra questão dos Vingadores nesse universo mais recente. Se não me engano, na época do Hickman, não é, Vinícius? Você pode me corrigir se eu estiver errado. Ele tem a sua participação. Não, é isso. Ele vira um Illuminati, né? Uhum. Porque até tem, se não me engano... Não, é que se não me engano, eu não lembrei, é que eu não li todo o arco, mas eu lembro que tem uma questão lá naquela invasão alienígena, não sei o quê. A Wakanda foi destruída, na verdade, né? No, foi no X-Men versus... Vingadores versus Namor. X-Men, né? Vingadores versus Namor. X-Men, o Namor. É verdade. Uhum. É verdade. Doidaço. Então, assim, você vê que ele, apesar de ser um personagem que ele não é, tipo, sei lá, o Wolverine que tá em todas as equipes e toda hora tá aí aparecendo, não sei o quê, ele tem relevância dentro do universo Marvel estruturalmente. Ele é chamado ou aparece nos grandes acontecimentos pela força que tem o Wakanda e pela força que ele tem como figura, né? A ponto dele ser chamado pros Illuminati, ou seja, ele ser considerado uma das figuras mais importantes e influentes de todo o universo Marvel, e ainda assim você vai, digamos assim, daqueles ali onde você tá mais correto, né? Assim, dentro daquela maluquice que são os Illuminati. É o mais correto. Quem dera todos tivessem ouvido ele, né? Oh, fala isso pro Xavier, fala isso pro Tony Stark, fala isso pro Namor, porra. Namor é porra louca, né? O Namor coloca a Sue no meio, ele perde um pouco. Mete uma loira no meio da história, já era. Coloca a loira, ele fala, dane-se Atlântida, né, cara? Quem liga? Who cares pro meu povo? Mas chegou a hora, né, moçada? Dada essa introdução, então, ao personagem, tudo que tá em volta dele, galera, tá na hora da gente falar o que da história que a gente veio pra contar, né? E nada melhor nesse momento do que chamar o rei da sinopse, já intitulado, e que batalha ano a ano, uma vez por ano, com diversos desafiantes. Uma vez por ano, vocês não sabem, mas a gente abre aqui uma competição de sinopses, entendeu? Onde todos que quiserem podem tentar pegar a vaga do Vinícius. Eu tenho um cinturão, inclusive, eu tenho um cinturão, né, de vencedor. Esse é o deus da sinopse. E ele... Era a Eva do teu nacional. Agora tá explicado, mas o momento é seu, Vinícius. Não, vocês colocaram aqui na pauta a sinopse definitiva, mas, cara, não tem muito, né? É aquele quadrinho que vai te contar a história do Pantera Negra, né? Tu vai conhecer toda a história de... Não toda, né? Mas uma boa parte da história de Wakanda. Eles citam vários períodos históricos, né? É legal que ele contextualiza a Wakanda dentro da história real, né? A gente vê lá Segunda Guerra, o Capitão América, nazistas em Wakanda. Nisso também a gente vai conhecer um pouco mais da linhagem do Pantera Negra, que, como vocês já citaram, né, na verdade é uma sucessão, inclusive a origem do Pantera Negra. Isso vai sendo retomado durante todo o quadrinho, né? Era um filho de um leão, não era? Um filho de um leão que foi morto pelo tio, uma parada assim, né? Foi mal. Isso aí, não, é isso aí. Bom, tá. Mas a trama em si, ela trata sobre uma discussão do governo sobre o Wakanda, né? Num certo momento, o Wakanda, ela reivindica um espaço aéreo acima dela. E o governo americano vê isso como uma afronta, né? E pensa em qual é a mentalidade do governo americano, né? Como assim existe uma nação militarizada, riquíssima, cheia de recursos naturais ilimitados, e a gente não conseguiu dominar esse lugar, né? Vocês estão de sacanagem comigo. Aí, o governo acaba influenciando um grupo de super-humanos, né? Liderados pelo Ulysses Klaue, que é o vilão principal do Pantera Negra. E eles vão lá invadir esse grupo. Tem o Rhino também nele. Eu não lembro dos outros personagens. É o Rhino Batroc, o Ulysses Klaue, o maluco que troca de corpo quando ele beija a pessoa. É o Canibal. É o Canibal, que é o nome dele. Canibal? É. E o maluco radioativo russo lá, que é o... O Homem Radioativo. Homem Radioativo. Ah, e tem o Cavaleiro Negro também. É, o cara que tem um cavalo que caga nas cabeças das pessoas enquanto tá voando. Eu preciso confessar pra vocês que a hora que eles introduziram o Cavaleiro Negro, eu mandei um dafo, tipo... Cara, se eu não me engano, ele já foi Vingador, cara. Se eu não me engano, ele já foi Vingador. Já, Vingador, Marvel Knight. É, Marvel Knight é fácil, né? Cavaleiro Negro. Que porra. Mas já participou de diversos grupos de heróis, né? Então, o objetivo desses caras era fazer causar um problema em Wakanda pra que as tropas americanas pudessem invadir, né? Então, é muito engraçado o justificativo dos caras, né? O governo americano cria o problema, né? Bem cara de Estados Unidos mesmo. Ele cria o problema em Wakanda pra depois, vamos lá ajudá-los e roubar seus recursos naturais. Tipo, muita sacanagem, né, cara? Onde a gente já viu isso, né? Pois é. Eu acho que essa é a parte principal do quadrinho pra mim. Essa questão, assim, dessa associação com a política externa dos Estados Unidos, né, de interferência, né? É isso, cara. Esse é o quadrinho que tu vai ler, cara. No geral, assim, é uma história bem simples mesmo. É realmente uma desculpa, né, pra mostrar, pra, na verdade, reapresentar esse personagem, né, de uma maneira aí mais clara dentro desse selo aí do Marvel Knights, né, que a gente comentou. Mas é bem tranquilo, assim, aí já caindo um pouco pra história, né, o início é até bem legal, assim, porque apesar da gente estar sendo representado a Pantera Negra, tem muitos conceitos, né, que rodeiam ele, que são também introduzidos, né, a própria Wakanda boladona, né, velho, que é muito maneiro você ver lá durante diversas gerações, né, várias tribos ou nações aí tentando invadir e se dando mal, né. Cara, uma coisa que eu não... A tecnologia de Wakanda pra enfrentar os invasores é uma coisa bizarra, né, cara, porque é muito esquisito tu ver os caras, tipo, com roupa de índio e com uma tecnologia, tipo, alienígena, cara. É muito maluco. Bolada, né? É, então. Dá até dó dos caras que estão tentando invadir, né? Porque eles estão tão à frente, não tem nem graça, né? Já no primeiro capítulo, já vai explicando assim, ó. Outras nações, outras pessoas tentando invadir Wakanda e não conseguem. É pra mostrar o poder bélico, como estava uma nação muito mais desenvolvida e avançada pra qualquer outra, né? Na época. E seja, vamos fazer uma listinha aqui, ó. Os ingleses, franceses, belgas, cristãos e muçulmanos. Nunca rolou, nunca deu. Nenhum deles. Não. Só esqueceram de botar o quê? Portugueses no meio da história, holandeses, coitado. Depois os alemães, né? Mas não chegaram tanto à África. Só no norte da África, né? Mas não botaram nenhum vilão português no meio da história. Que coisa. Ora, pois. Seria maneiro. Seria bizarro. Mas é interessante, sim, pra dar mais base aí, né? Tanto o Pantera Negro, que é um personagem forte, né? Como a gente conhece, né? Mas a Wakanda, né? É uma nação absurdamente também firme, né? E competente, né? Em defender os interesses dela, né? E aí, tipo, bem no comecinho da história, né? Já pra dar uma introdução aí pra quem ainda tá curioso e tal. No meio de toda essa história aí de invasões e tal, a gente descobre que Wakanda sempre... de novo, né, num mini retcon aí, né, desse arco aí, mas a gente descobre que o Wakanda sempre teve o Pantera Negra, né, um Pantera Negra, na verdade, que nada mais é do que o que a gente comentou lá, é uma espécie de mistura de líder religioso, líder do país com monarca e, tipo, tudo junto num pacote de uma pessoa só, né. Então, isso. Esse regente aí, ele representa o Wakanda como nação, né, e é através dele que o Wakanda se prepara, se espelha pra diversas questões, né. E é engraçado, cara, se tu for observar que o Wakanda é um país super tecnológico, como a gente tava falando, né? Uma nação super evoluída, mas os caras ainda decidem a sucessão na base da porrada, velho. É na porrada. Quem é o mais forte, cara? Todo mundo gosta de uma boa treta. Ah, mas aí, eu inventei a cura do câncer. Mas vamos resolver no punho. Dane-se! Como verdadeiros homens. Bem, bem bolado. Isso é engraçado mesmo. Você percebeu, a nação assim, totalmente avançada, né? Tipo, extremamente avançada, diversos passos à frente, né, da humanidade no geral, e eles decidem a parada na porrada. Mortal Kombat mandou um abraço também. O que é interessante dessa luta aí, que assim, pelo menos dentro do conceito, seria uma parada assim, uma vitória numa luta, ela é incontestável. Então não tem assim, essa coisa de politicagem, de um número na urna, do que volta, que o povo quer. Ele não tava bem. A impeachment, entendeu? Não, vai ter golpe sim, na porrada. Vai ter golpe porrada, sim. Na porrada. Na porrada. Inclusive lá o T'Challa rouba o golpe da irmã lá, não sei o que, ia ficar... Pô, meu golpe, não sei o que. E aí, e assim, isso somado a um pouco dessa coisa do misticismo e da crença dele nos deuses, fica uma coisa meio do tipo, olha, se o cara ganhou, quer dizer que ele tem a aprovação do Deus Pantera. Então, esse cara tem respaldo, entendeu? Então, assim, eu acho que dá força pra um governante trabalhar sem medo de talvez uma, sei lá, como a gente falou aqui, esse negócio de do outro lado que quer derrubar e republicanos e democratas dos Estados Unidos, sabe? É. Uhum. Fora que tem todo um peso, né, a decisão. Até o cara lá fica com medo quando entra o cara gigante lá, o malucão, e fala, porra, mas esse cara não tem estudo, como que ele vai ser se ele ganhar? Fudeu. O Wakanda afunda com esse maluco. E aí, só puxar do comecinho dessa história, uma cena que eu acho bacana, que eles estão lá discutindo, né, vocês falaram da questão, ah, tava discutindo no Senado, os caras querendo saber que droga é Wakanda, que droga são esses caras, esse tal de Pantera, tal. Aí teve um cara que falou assim, como assim, a gente nunca tentou invadir essa droga nesse lugar? Ele falou, ó, cara, a gente já mandou, a gente já tentou mandar lá os nossos soldados. Ele, ah, cara, que droga de militar você mandou ali? O melhor. Pô, a gente mandou o Capitão América. Aí ele, tá, e aí? Aí ele, e ele perdeu. O cara, tipo, não. O cara falou, e aí, né? O cara fica putaço, né, cara? O cara fica muito puto. Ele falou, olha, os caras, ele lutou no mano a mano com o Pantera e ele perdeu, cara. É, não teve essa, não. E aí ele falou, ah, mas ele já derrotou o Quarteto Fantástico, não sei o quê. E o cara ficou, o general, cara, ele fica insano. Ele fala, cara, não é possível, você tá mentindo. Isso é um, sabe? O que tá acontecendo, né? Que nação é essa, né? E é interessante, porque, né, quando você entende o Capitão América e quando, dentro de tudo bem, não é de longo, o Capitão América não é nem de longe um dos melhores artistas marciais da Marvel. Pega toda, até a gente, a questão, sei lá, você pega o Shang-Chi, você pega aí o Punho de Ferro, que são, né, isso, mas ainda assim, ele é um cara, não é um cara fácil de ganhar no mano a mano, né? Batroc lá no filme viu que não era exatamente fácil e tal. E aí ele ganhando do Capitão América, tipo, é meio que assim, olha, os Estados Unidos não vai conseguir realmente, tipo, a gente invadir assim do zero, não vai dar certo. Ainda mais com a tecnologia que eles têm, que é anos luz à frente. Exato, né? Mas é maneiro, realmente, Capitão América tomou um couro. Nossa, cara, tomou um couro. Cabeça, tu quer falar agora que a moto do Pantera Negra é igual a moto do Batman e dizer que é uma cópia, ou tu quer não, falar depois? Eu vou falar depois do Pantera Negra ter a motivação depois de perder os pais. ou o pai. Eu vou depois desse ponto. Brincadeira. Eu posso fazer só aí uma parada em relação a... É uma parada da primeira edição que se permeia pelas outras, que é assim, logo na primeira você é meio que apresentado ao Claw, né? Como sendo aí o vilão, que é o clássico vilão. Vocês, assim como eu, acham que, tipo, deram liberdade demais pro Romitinha trabalhar a parada da mão dele? Cara, que mão bizarra, cara. O Romita pira, não é verdade? Acho que quando falaram, eu falei, ó, cara, essa mão dele pode virar qualquer parada. Ele, qualquer parada? Tu virou... Tem uma hora que ele faz, tipo, sei lá, só uma mão gigante, muito bizarra e muito grande. Sem motivo. Aí ela faz curva, ela vira quase que uma parada que enfoca. Eu acho que toda vez incomodava um pouco essa mão. O que o Romitinha quis fazer aí. Ele já tem problema com proporções. Ainda deram, tipo, um cara que pode ter qualquer parada na mão. Ele ficou maluco. Too many possibilities. Alright. Cara, no geral, assim, eu não posso dizer que eu achei ruim a história, assim, mas eu acho que ela tá... Vocês, na verdade, estão me fazendo gostar muito mais dela, né? Porque se a gente for parar pra pensar, ela é uma análise política sensacional, né, cara? Sobre os Estados Unidos e tudo. Mas, sei lá, eu acho que a história do Pantera em si, ela não, pra mim, não foi tão atrativa, assim, sabe? Sei lá, não me chamou a atenção. É que, assim, histórias do Pantera, você pode ler elas totalmente descoordenadas. Não precisa de saber background de tantas coisas. E, às vezes, passa batido, na minha opinião, algumas coisas. Ah, o Pantera no passado fez isso. Beleza. Agora no presente tá fazendo outra coisa. Ah, beleza. E no futuro ele tá fazendo isso. Ah, beleza. Preciso ler toda a revista do Run do Pantera pra saber tudo isso? Não. Eu acho que não. Essa aqui é uma boa história. Na minha opinião, tem um bom contexto. Embora o final ficou meio aberto demais, eu acho, viu? Mas, assim, não é a história mais marcante dos quadrinhos. Ah, é uma história divertidíssima, né, cara? Isso que é maneiro. Sim, sim. É uma história cheia de informação do que é o Pantera, background, como ele se torna regente, um pouco do passado, dos familiares, um pouco da ligação com o vilão também, né? O Ulysses Klaue. Assim, não é a melhor coisa mais sensacional, com certeza não é a melhor história de quadrinhos que a gente vai falar aqui no Projeto X Podcast, mas é uma história boa, suficientemente boa, né? Ainda mais com esse hype que tá vindo do necessário, filme. Apenas o necessário. Ainda mais com esse hype que tá vindo com o filme do Guerra Civil, né? Que tem o Pantera Negro. É bom conhecer esse personagem, e a melhor forma é conhecer pelos quadrinhos, né? E esse aqui é a melhor história, eu acho, pra conhecer o Pantera Negro, em tempos recentes. É verdade, é verdade. Da hora. Parada aí bem legal aí, depois de seguindo com a história, é realmente o plot principal não é muito complexo, né? É o que a gente falou, né? É uma conspiração dos Estados Unidos, né? Em financiar aí por baixo dos panos um grupo ilegal aí composto por vilões e um maluco da igreja pra tentar invadir o Wakanda e destruir, né? Conquistar e tal, né? Isso, inclusive, envolve a vingança pessoal que o Garra Sônica tem com o Pantera Negra, né? Ou com a dinastia aí dos Panteras Negras, né? Já que na história mostra um pouco da origem também, né? Do Garra Sônica e com a morte, né, do pai do Pantera Negra, né, o T'Chaka, é realizada pelo Ulysses Klaue, né? Então, tem depois mostra o próprio T'Challa atirando nele, né, amputando o braço dele. Então, tem toda uma ligação de origem aí que meio que faz o laço aí desses dois personagens, né, o vínculo. É até a motivação, né? Apesar que uma recontagem, se não me engano, na história original, a motivação do Garra Sônica foi um pouco diferente. Como que ele perdeu o braço e esse braço depois virou a Garra Sônica também, né? Uma leve diferençazinha, mas assim, tá pra um contexto mais atualizado, tá bom, tá ótimo, na minha opinião, tá bom demais. É, na história original, tinha uma coisa do Garra Sônica ser o mestre do som, e ele estava buscando o Vibranium, que era o elemento para ele poder transformar o som em algo físico. Isso. Tava em busca da batida perfeita. Ele tava. Exatamente. É que assim, na original ele é um físico, e ele desenvolveu essa tecnologia de transformar som em matéria, mas ele precisava de Vibranium. Em Vibranium você tinha só em Wakanda. Ele organizou um grupo mercenário, né, pra extrair um pouco desse Vibranium lá em Wakanda. E aí ele acabou atacando o pai, né, do T'Challa, né, o T'Chaka. O T'Chaka acabou morrendo. Uhum. E ele só não conseguiu completar essa missão dele, né, porque o T'Challa atacou o Garra Sônica e ele perdeu o braço, né, nessa história. E aí depois ele acabou trocando o braço dele por uma arma sônica. E aí ele fala que ele cria, né, é uma parada que ele fala que a arma dele ele cria, enquanto nessa do negócio quem dá pra ele que são o governo belga, sei lá. Isso, que a arma sônica dele também, ele é uma arma de som, ele cria matéria, exatamente. Então qualquer coisa, ele pode criar matéria de qualquer ponto, porque ele transformou o som em uma matéria. Isso. E depois, no futuro, ele próprio se transforma numa entidade de som, né, que vira matéria, meio que imortal, mas isso só no futuro. Verdade. Aquela bagunça que o fã de quadrinho gosta. E pra quem viu o filme do Era de Ultron, o Ulysses Klaue foi feito lá pelo Andy Sachs, né? Então, que provavelmente vai ser o vilão do filme do Pantera Negro, né? Com certeza é ele. Eu, quando penso no filme do Pantera, eu gostaria muito que seguisse um pouco da linha dessa HQ, uma coisa política, entendeu? Que tivesse uma, uma coisa assim, Wakanda, apresentar, né? Wakanda, né? Apresentar toda a parte de regente, né? Claro que nesse ponto vai estar aqui o Pantera Negro tomando tiro de avião, mandando chupa Mercúrio, batendo no escudo Capitão América e o cacete. Eu não sei o que eu vou fazer com esse Pantera Negro aí, que entra na corridinha Guerra Civil. No trailer do Capitão América Guerra Civil, né, mostra o T'Challa como justamente como um regente de Wakanda, acho que num congresso, algo do tipo, né? Então acho que tem chance aí de a gente ver alguma intervenção política nesse universo cinematográfico da Marvel. Teoricamente, teria que ter um motivo muito forte pra ele se envolver nessa treta maluca do Tony Stark aí, nessa merda de socorro e não sei o quê. A não ser que seja assim. É que eu não lembro. No Ultron, do Era de Ultron, eles falam que o Wakanda ele tava sofrendo uns ataques do Thor, é isso? Não, eles mencionam, né? Eles mencionam o Wakanda, mas, assim, né? O super-herói não entraram em Wakanda. Ele tava lá e ele roubava o Vibranium, né? Uma parada assim. É, ele era um traficante de Vibranium, né? A gente não sabia como que ele conseguia. Isso, o Wakanda foi mencionado, mas a história em nenhum momento aconteceu em Wakanda, então, né? Então, assim, não... Mas ela foi mencionada. Não dá pra saber exatamente, assim, no que os heróis influenciam ou não o cenário de Wakanda. Pra ele ficar puto e falar, foda-se, eu quero registro. Isso. Não, então, eu acredito que seja a ver com... Porque foi o Ultron que invade lá o local, né? E o Ultron foi criado pelo Tony Stark, que é um herói, né? Então, acredito, na minha opinião, acho que vai ser sobre isso. Questão da interferência do... Mas ele tá do lado do Tony Stark. Ele tá? Tanto que ele luta contra o Capitão América no trailer. Putz, é verdade. Ele tá correndo atrás do Bucky. Ah, é mesmo. Não é? Sei lá. É mesmo, opa. É, então, mas eu espero que realmente tenha... Eu acho que, pelo menos, é uma grande chance da Marvel mexer, ainda mais aí, tendo um diretor bom, né? Tendo, aparentemente, agora, uma possibilidade de fazer esses filmes, vamos dizer assim, laterais da Marvel, que não são os Vingadores da vida, eles têm um potencial muito grande, né? Ainda mais esses de heróis que, vai, o público geral de cinema não conhece. Então, por mais que você tá falando aí, vai, de um personagem que ele é importante dentro do universo Marvel dos quadrinhos, eles têm uma liberdade muito grande de fazer algo novo, algo que ainda não foi visto, e eu acho que material nas HQs pra uma coisa política tem e pode ficar muito legal. Massa, massa. Mas aí, voltando a essa história um pouquinho, ainda sem entregar muita coisa, o que, que a gente tem, né? A gente tem um grupo de vilões aí se formando, né, pra essa conspiração aí financiada pelos Estados Unidos, né? Então, o que acontece? A gente comentou, né, o Gás Sônico, ele tem motivos pessoais até pra querer continuar com essa invasão em Wakanda, né, e acabar de vez lá com a linhagem dos Panteras Negras e tal. Pira de vilão, né? E ele aceita tomar a frente aí, organizar essa expedição e acaba recrutando uns malucões aí, né? Melhor equipe de vilões. É o Esquadrão Suicida da Marvel, né, cara? Quase. Cada um representando uma nação conquistadora da África. Engraçado isso, né? Então, tem o Ulysses Klaue, né, que representa a Bélgica. Tem o Batroc, que representa a França. Tem o Cavaleiro Negro, que representa a Inglaterra. Botaram até o Rhino, que representa os Estados Unidos, cara. O Rhino. O russo, lá, o Homem Radioativa. E a menina, que é um homem... Caníbal, né? Tem uma página do Rhino que eu achei animal, cara, com desenho do Romitinha, assim, aquela página dupla que ele tá saindo, assim, correndo, e aí tem... Ele ocupa quase toda a splash page, cara. Eu achei muito animal. Ah, é uma hora que ele estoura a casa, que ele passa por dentro de uma casa. Eu acho esse Rhino do Romitinha muito da hora, velho. Ele é um Rhino quadrado, feio, bruto... Burro, né, cara? Mas outro motivo pra quem gosta de ler quadril e massa velho e tal, a gente tem uma pequena parte do quadril que o Rhino tá brigando com o rinoceronte num on. Ele fala, sempre quis fazer isso. Aí o Batroc é, parabéns, cara, o rinoceronte tá vindo. E agora? No mundo. E a espécie extinção, né? Nessa parte que o Vinícius falou é bacana. E ela tem, assim, isso é um ponto bacana também. Tem um senso de humor, assim, que é no mínimo, assim, tem que ser destacado. Sei lá, tá tendo uma parada, tá tendo invasão de Wakanda lá depois. Aí, tipo, ela, nossa, que parada é esse? Aí vem uns policiais de Wakanda e fala assim, senhora, você precisa evacuar a casa. Ela vira assim, mas eu tô com um bolo no forno. Tipo, prioridades, né? Você tá na linha, aí o cara nem consegue terminar, o Rhino estoura a casa da mulher e sai pelo outro lado. Com uma cara de foda-se. O Rhino tá... Da hora, esse Rhino é muito idiota, velho. Isso é maneiro. Não, isso não é ruim, na verdade. Não é. Aí você tem o patrão que tá meio cansado, ele também, tipo, ele realmente não queria estar muito ali, assim. Então é que ele não curte. É, o Batroc é um francês, aí eles fazem piada com franceses lá, tá achando que a gente é francês, não sei o quê. Aí ele fica bravo, ele desiste uma hora na luta lá. Aí ele fala, pô, ele uma hora na luta, ele fala, pô, como que você tá vivo ali? Eu implorei. Tipo a França. Cara, mas aí o resto da equipe, assim, é um pouco menos, tem um pouco menos de profundidade, né? O Homem Radioativo, ele é só um cara radioativo e tá lá pra emitir radiação. E o Canibal, ele tem um viés mais estratégico, né? E como ele troca de corpo, isso. Ele possui lá o corpo das pessoas, ele usa meio que o corpo da ex-esposa do Homem Radioativo pra convencer lá um dos... Acho que é o primo do Pantera, né? Rouba o corpo dele e tal, isso. Tem um puta rolo. Que era o filho do Pantera anterior, que não era o pai dele. Entrou entre ele e o pai dele. dele. É, então é... Tem um subplot, sim, é bem tranquilo, assim, até assimilar essa invasão em Wakanda. Acontece muita coisa maneira, assim, né? Tem um massa velha explode. Ah, eu não comentei do Cavaleiro Negro, cara. É isso que eu ia falar, é isso que eu ia falar agora. Um cara, um cavaleiro com uma espada e um cavalo voador. Meu Deus. Que cara. Voa e caga no chapéu. É, tipo, uma arma lendária da igreja. Que, tipo, moderador, ah, fuck you. Mas é da hora que eu realmente não conheço muito o Cavaleiro Negro, assim, né? Mas é da hora, assim, porque tem todo um subplot da igreja por trás de tudo, né? Então, ah, o Papa não aprova, mas ele não precisa saber, né? A igreja tá fazendo aquelas... É, tem uma coisa da igreja trabalhar de forma velada em algumas missões secretas, e você ter, tipo, agentes da igreja que trabalham infiltrados, e aí, tipo, eles têm interesse, em tese, em invadir Wakanda, porque eles, em tese, são um país pagão, né? E ficam endeusando um deus animal. Deus Pantera. Aí ele fala pra ela assim, ah, você sabe se tem... É, como é que é? Você sabe se tem sacrifícios? Ela, ah, sim, o que ele fala? A morte é sagrada pra essa horda pagã, tentando convencer o padre de que realmente é uma boa ideia mandar o soldado santo pra essa guerra. E é engraçado que o Cavaleiro Negro aí, ele é meio avitoladão mesmo, ele nem percebe que ele tá do lado de um monte de vilão e tal, é um negócio meio viajado, né? Não. Ele faz um discurso pras tropas lá do outro ditador da África lá pra incentivar eles, né? É uma maluquice mesmo. É uma história bem divertida mesmo, assim, não dá pra negar, cara. Eles tratam com humor, assim, muito, muito diálogo, assim, muitas situações engraçadas, né? É, tipo, tem uma hora que logo na sessão do Cavaleiro Negro, que o cara aí, que é a menina, né, que usa o corpo lá, tá tentando pegar ele, né, levar ele pra equipe. Aí, tipo, aparece o cavalo balado Pegasus do nada. Aí, tipo, ela, tipo, pô, onde você conseguiu isso? Ele, o senhor o forneceu. Tipo, foda-se. Se ele acredita, se não é, se o cavalo realmente foi mandado pelo senhor. Por Deus do universo Marvel, sei lá, Deus o forneceu. E o Pantera, pra lutar contra ele, tem uma moto alada irada, cara. A moto do Batman, né? Tá quase me convencendo. A Batmoto. Pra vocês terem uma ideia, inclusive, a parte da comédia tem uma parte que eu gosto muito, que é assim, como que é o homem radioativo lá, ele reclama que a parada do banheiro dele tá entupida, né? É. Aí tem todo um diálogo do Globo, o ditador lá do outro país, não, as tropas, não sei o quê. Aí no final ele fala, você não tem aí um encanador? Ele fala, pô, pode deixar que eu vou mandar o melhor encanador. Não, talvez se você queira mandar o segundo. Porque a radioatividade vai matar o cara. Aí ele pergunta pro assessor, nós matamos os encanadores? Não, só os doutores, né? Ah, tá, então... A gente matou na semana passada os encanadores. Mas eu acho que assim, a gente até não vai entregar muito assim os detalhes da obra. Tem muita coisa divertida, acho que vale a pena realmente quem tá curioso gastar esse tempinho lendo a história, conhecendo um pouco mais o Pantera Negra. A gente não tem muito o que falar assim do desenrolar da trama, porque realmente é lendo, vendo como que acontece, que coisa assim, de mini spoiler assim, tem um exército americano de soldados zumbis. Então acho que foi o meu segundo momento da Porto, né? É esse tipo de parada que o escritor gosta de tratar. E eu acho até maneiro assim, até encerrando um pouco essa história, né? E depois a gente deixa um mérito, assim, só pra gente fechar na conclusão. Mas falando desse run do Pantera Negra aí, que continua, né, na revista, acho que vai até uma edição 30, é pouco, ou até passa mais que isso. Assim, esse escritor aí, né, o Hudlin, ele tem uma mão muito legal, assim, cara. Eu depois continuei um pouco lendo esse run do Pantera Negra que ele começou, e ele faz muita coisa maneira. Tem uma história que ele mistura o Pantera Negra com os X-Men, é um negócio mais, como que fala? Diplomático, assim, pra eles resolver um problema. Depois ele começa a explorar a relação do Pantera Negra com diversos personagens. Tem alguns arcos que é só mostrando que o Pantera Negra precisa casar. E ele vai, tipo, na boate atrás de mulher. É tipo aquele filme do... Como que é o nome daquela história? Aquele filme do Ed Murphy, que ele é o príncipe também de Nova York. Eles fazem referência a essa história, cara. Muito maneiro. História com o Luke Cage. Tem outra história com o Blade no meio, cara. Shang-Chi, velho, na China, Imagina, cara, essa história com o Blade é bem maneira também, que junto o Blade, o irmão Voodoo, que também é negro, o Luke Cage e o Pantera Negra, eles falam, aí não sei quem fala, assim, que ele... Batendo zumbi. Aí, não sei, ah, não, é no momento um anterior, que acho que aparece o Falcão, aí eles falam, pô, também. O Falcão tinha que juntar com esses caras aí e formar um grupo de heróis negros, não sei o quê. É os caras do gueto lá que conhecem a parada, não sei o quê. Cara, depois continua, assim, com várias bizarrices, assim, tem eventualmente o casamento dele com a Tempestade, né, tal. Que é um evento mais importante nesse run, né? É, isso, isso. Então, vale a diversão, assim, é uma revista que realmente me surpreendeu, assim, como que o cara tem uma mão divertida, assim, pra contar história e coisa nonsense mesmo, assim, cabeça. Desde dragão chinês até vampiros e bruxaria, cara. O cara não é escritor de quadrinhos, ele é mais escritor de filmes mesmo, né, cara? A única coisa de quadrinhos foi do Pantera Negro nesse run, cara. E eu acho, não, eu acho que ele escreveu uma outra coisa, tipo, de uma revista do Marvel Knights do Aranha, mas, tipo, foram, sei lá, 3, 4 edições, assim, a grande mesmo dele, coisa que ele pôde dar continuidade, foi esse run do Pantera. É, em quadrinhos, e, então. Em quadrinhos, né? É, que é muito, nesse ponto, assim, o que, essa primeira edição que eu li é bem legal. Eu acho que ela consegue misturar bem essa parte política, essa parte crítica, com essas coisas engraçadas e inocentes que a gente falou aqui, de, né, soldado cristão, não sei o quê, caiu rindo e tal. E aí, pelo que eu vi, assim, pelo menos do que eu sei desse run, é que ele também, ele foi muito importante pra essa contextualização do tamanho que é a figura do Pantera, né? Assim, do tamanho de Wakanda, a importância que ele é pra Wakanda, e depois a própria relação dele com a Aurora, né? Que vira uma coisa bem importante dentro do universo aí, não só dos mutantes dele, mas de forma geral. Como casal, né? Os dois lá, né? Inclusive, no casamento dele, tá meio tensa a parada da Guerra Civil, não é? Ele chama os dois lados, e na época do casamento dos dois, tá meio tensa essa coisa entre o Capitão América e o Homem de Ferro, não tá? Salvo engano. Ah, sim. É, o casamento foi oficializado no meio da Guerra Civil, né? E os dois falam assim, pô, por que você foi se intrometer, ô Pantera Negra, pô? Não, eu não vou embora desse casamento também, perdão, cara. Mas não se mete mais no meio dos nossos negócios, tá, Pantera? Então, pior timing ever, né? Eu tava lendo umas críticas a essa história, né? E a galera critica muito, nossa, justamente o escritor, cara. Por exemplo, eu na verdade eu não concordo, né? Ah, os diálogos são muito rasos. Eu vi um cara criticando bastante, assim, que ele parece um fanboy do Pantera Negra, tentando fazer o personagem ser o mais badass possível, o mais exagerado. Mas eu não sei quanto a vocês, mas eu não interpretei assim. Eu também não. É, eu acho que talvez quem leu e criticou aí foi com outra vibe, né? É uma história introdutória e meio que você tem que realmente disposto a conhecer um personagem que é importante e realmente grandioso, né, velho? E no meio dessa bagunça, sim, o cara tem um lado mais cômico, que gosta de fazer uma parada mais relaxada, assim, né? Não se pôr em fazer uma história mega densa com o diabo. Então, o que a gente falou, o cara tem uma mão sutil, né, pra fazer umas tiradinhas, mas ainda assim ele faz uma história num tom mega tranquilo de ler, né? Não é nada pesado. Eu, particularmente, do que eu li de outras pessoas que escreveram, eu não li muito do Pantera Negra também, mas assim, na origem clássica, nessa outra história que eu falei que eu li do aí, que foi escrita pelo Jason Aaron, que tá nesse encadenado, da outra encadenada da Salvar, e uma outra coisa pontual, assim, de outras revistas, coisas que ele participou, ele é um cara badass, assim, de modo geral, sabe? Sim, cara, sim. Ele não é longe de ser, claro, ele é uma figura diplomática do ponto de vista que ele é um governante, mas ele ainda assim é um cara com personalidade forte. Então, lá no final, a hora que ele tem um diálogo com o Kuo, meio do tipo, olha, cara, você vai fazer, eu sei que você vai fazer de qualquer jeito, então vou pegar, vou te caçar até o fim do mundo e não sei o quê. É, cara, assim, condiz com o que eu já tinha lido do personagem. Claro, um pouco diferente, porque pelo menos essa... E aí sim, outra coisa, essa história, ela tem um pouco também, assim, dá a entender que ela passa num momento meio quando ele não é há tanto tempo Pantera Negra assim. Ele tem algumas dúvidas se ele é merecedor e tal, ele tem um sonho lá, que ele é atacado por uma pantera, um tigre branco, sei lá o quê. Então, nesse run, pode ser que ele ainda seja um pouco até, talvez um pouco imaturo, até o governante lá fala, ó, cara, você não tem que esquecer essa história de vingança, não sei o quê, talvez não seja a hora, será que você não tá perseguindo isso por tempo demais, tal? E aí, talvez, nesse ponto, a pessoa pode não ter gostado, achou meio imaturo, né? Mas eu não vejo problemas na retratação do personagem pelo background que eu tenho de forma geral. Não. E o cara mandou até bem, ele até fala lá no introdutório lá dessa revista que ele não quer usar um dos principais vilões do Pantera Negra, que é o homem macaco lá, gorila albino do caramba. Fala, nunca no meu ram eu vou escrever sobre o homem gorila. Que é tipo um vilãozão do Pantera Negra que se veste com a pele de um gorila albino, tá ligado? É muito sem noção. Mas é da hora a temática, né? Você vê um herói retratado aí na África, né? Com a temática aí, religião que traz isso junto. Ele usa umas paradas divertidas aí pra deixar a história mais simplificada pra todo mundo. Pra mim, ó, é uma revista muito competente e depois todo o ramp dele é maneiro. É, eu gosto bastante do que eu li dele. Eu acho que falam que, né, o segundo e terceiro volume, né, o V4 e o V3 do Pantera são aí os melhores nesse ponto de retratação, cada um por elementos próprios e tal. E eu não vejo problema nenhum. Eu acho que o trabalho que ele fez é ótimo. Eu acho que, assim, pra você aí que vai, não tem base nenhuma, eu acho que é uma ótima história de introdução. Eu acho que é uma história que conta basicamente tudo que você precisa, contextualiza muito bem o Wakanda, toda, até a própria questão do... Pra você entender o personagem, né? Sim, não só a história, mas o que sim. O personagem representa. Como a gente falou, essa questão da intervenção dos Estados Unidos, dele já ter contato com o Capitão América, né? Eles fazem a citação da história clássica, onde... Eu acho que é uma referência à história clássica do Quarteto, que ele fala, ele já ganhou do Quarteto, tudo bem, né? Não sei o quê. Isso é verdade. Então eu acho que é uma ótima história pra você conhecer realmente esses personagens. Bem executada. Exatamente, bem executada. E só lembrando também, né? Pra quem tá bem de inglês e tal, realmente, pode conferir, acho que tem no Dailymotion, acho que eu não sei se oficial. Não sei se oficialmente, né? Mas fala que pode procurar. Fala que ele pode procurar. Assim, é o Dailymotion, mas é sim. Mas quem tem o inglês aí bom e tal, né? Pode conferir aí, procurar, né? O Motion Comic aí do Pantera Negra que a gente comentou lá no comecinho do cast, cara. Ele adapta muito bem a princípio aí essa obra pra complementar com recursos sonoros e mais audiovisuais, né? Então é bem legal também. Trilha sonora africana lá, que nem provavelmente o Projeto X foi tricado com a parada tribal e tal. É maneiro essa temática, assim. Diferente, e, né? E assim, essa é uma das histórias, pelo menos pra mim, que tenho ressalvas em relação à arte do Romitinho em alguns pontos. Por exemplo, eu acho que quando ele desenhou o Capitão América no Marvel Now, eu detestei e tal. Mas eu acho que aqui ele é bem consistente. Eu acho que a arte dele, talvez aí o Klaus Jansson tenha a sua mão. Funcionou bem, né? Assim. Tirando a garra do Klaus, que me incomoda. Aquela dobra, mano. Não, diz aquela garra gigante. Aquela garra gigante. É, no geral, eu acho que todo o trabalho dele, assim, a gente sabe que em ação ele é muito bom em fazer coisas cinematográficas, então todas as lutas, todas as guerras são muito boas. As lutas próprias lá do duelo pra quem vai ser o Pantera e tal, eu acho muito, muito bem feito. A arte do Romitinho tá muito bem, assim. É uma delas dentro do universo convencional da Marvel ou de qualquer super-herói que eu gosto da arte do Romitinho. E eu só queria ressaltar, né, pra fechar também minha parte. Como eu já disse, eu gostei bastante dessa história do Pantera Negro, né? Negra. Negra. Tipo negra ali, ou seja. Mas então, achei... achei boa. Não é a melhor história, como já disse, que a gente já fez aqui no projeto de podcast. Ah, não. Mas é uma história muito boa pra conhecer o personagem, entender ele, ainda mais nessa época aqui de hype do filme do Guerra Civil, que vai apresentar o Pantera Negra, e ninguém... O povo que não lê quadrinhos, ainda mais Marvel, não sabe quem é. E as pessoas se perguntam, quem é o Pantera Negra? Quem é esse cara? Você vai conhecer um pouco dele nessa história, entender um pouquinho mais, só um pouquinho massa, mais, né? Massa. Pra não ficar tão perdidão, né? Então, vale a pena, é bom. Até porque no filme, imagino que não vai ter tempo de ter realmente Não. O filme solo que deveria tratar mais isso, né? Ficar um pouco mais dele. Inclusive, essa história, né? O próprio escritor comentou essa visão dele de um filme que o Pantera Negra deveria ter, entendeu? É, tá tudo completo, assim, nessa história. Funcionaria como filme facilmente. E eu concordo, né? E eu concordo, assim. Porra, concordo. É que, assim, a gente nunca vai ver um live action do Rhino brigando com o rinoceronte branco na África. Mas, com as devidas licenças criativas aí, acho que funciona bem pra caramba. O Batroc, eu imagino que ele já tá, então dava pra você... Você pode usar o Batroc, se você quiser, se fosse a vontade dele. Só tem que deixar ele com o bigodinho, tá? Pois é. O Ulysses Klaus também. Tem o Ulysses Klaus. Pegar um russo radioativo não parece ser um problema. Não. Agora pega um cara com uma roupa de gorila branco. Aí não. Eu só fico triste que eu nunca vou poder ver. É que aí é uma coisa, talvez nem todo mundo pegue aí a referência, mas assim, o crossover dele, do Pantera, com lá o deus branco do Kilimanjaro, do homem animal do Grant Morrison lá. Nossa. O malucão de tanga. Nossa. E assim, passa esse cogumelo aí, cabeça aqui. E você, Vinícius, o que você achou? Não, cara, considerações finais, assim, eu acho uma boa história, né? Eu só acho que talvez ela pudesse ser melhor contada, assim, porque ela tem temas muito bons, né, muito legais. Ela traz a origem de um personagem super importante da Marvel, mas, sei lá, acho que o resultado da diversão pra mim não foi tão bom, assim. E eu tenho um problema também com a arte do Romitinha. Eu sou um apreciador dela, mas em grande quantidade me incomoda, assim, muitas páginas com ela me enjoa, sei lá. coisa. É, e talvez isso não tenha contribuído tanto pra história. Tipo um Kick-Ass da vida, cara, que é too much. Mas todos são... É muita garra em forma de pirâmide. Adolescentes com garra? Alfa, Rita se libertou. Recrute um grupo de adolescentes com garra. Mas assim, só pra fechar aí o podcast, né, a gente tá num momento que nem o Seja comentou lá na conclusão dele, de ver esse personagem realmente nos cinemas, então tá numa hora legal também de conhecer mais o personagem, né, vamos ver como a Marvel Studios, né, vai tratar esse personagem. A gente teve introdução, como a gente comentou no podcast, do Garra Sônica, né, meio diferente aí por causa do Ultron e tal, então a gente também não consegue muito assimilar ao tradicional, mas vale a pena ver. Fica a expectativa também pro filme do Pantera Negra, né, que tá um pouco longe, mas provavelmente eu aposto assim forte que ele vai sair na linha dessa história, assim, e eu acho que seria muito divertido pro público geral, né, ver essa história em live action. Então acho que é meio que isso, assim, a gente já meio que tá na vibe aí pro do filme, né. A gente já falou aqui de muita maluquice aqui, eu quero falar só uma consideração, o Vinícius que leu também, na história que vem no outro Encadernado da Salvagem, só pra você ter um gostinho do que você pode ter, caso você queira ver maluquice, você tem lá que eu falei, né, que é uma guerra de Wakanda contra os Skrull, né? E aí, pra seguir a linha do que a gente já tinha aí do Super Skrull, que acumula os poderes do quarteto, né? Aqui você tem um Skrull que é um misto de Wolverine com Punho de Ferro e com Mercenário. Ei. Aí depois, eita, você tem um Skrull que é, deixa eu ver aqui mais pra frente, que aparece depois, que é um mix do Thor com o Bill Rayo Beta e o Loki. Nossa. E depois um Hulk com coisa com o Fanatic. Só. Ixi. Só pra você ter. Meu Deus do céu. Essa aqui eu posso dizer assim, que essa aqui é um massa velho muito maneiro, assim. É o Jason Aaron também. Esse é o autor que tirou erva de formato de coração, cara. Com o coração do Deus Pantera. Entrou em contato com o Deus Pantera. Só maneiro. Demais. Mas antes de fechar, né, moçada, a gente tem um participante aí que não veio de Wakanda, mas veio do YouTube. Sim. Então, a gente precisa agradecer o Vinícius novamente. Aí valeu, Vinícius, aí de novo, né? Parceiro aí, quadrinhos, cara. Sempre bom refletir, dar risadas assim, e falar de rinocerontes brigando com humanos. Caramba! Foi muito legal participar de novo, embora, obviamente, agora eu vou começar a participar mais do Projeto X Podcast, porque não vai ter mais internet, né, cara? Coitado. Então acabou o YouTube. É verdade. Triste. É triste. Na verdade, triste. A gente já tá pensando num formato nesse, de distribuição, que a gente vai começar a cobrar assinatura e enviar por CD os podcasts. Então o cara assina um mês, a gente grava o podcast em CD. Se o cara for mais vintage, a gente faz em disquete, assim, tipo uns 7 disquetes. Por 7 disquetes por programa, assim. Só 7? Acho que é pouco, cara. É, acho que vai mais. Tem uns 70, pelo menos, cara. E aí o cara vai poder escutar no Discman dele, porque obviamente ele não vai poder baixar o MP3. Então, esse é o projeto futuro do Projeto X quando a internet acabar. Ah, é internet limitada. Né? Wakanda tão avançada e o Brasil aqui nessa gente porcaria. Limitando a internet. Ai, ai, ai. Caraca. Bom, o Tchala ficaria decepcionado. Mas é isso aí, Vinícius. Valeu mesmo. Quem quiser conferir, o trabalho dele tá sempre linkado aí. É isso aí. Mas é, no geral, é isso aí, moçada. Voltemos a Wakanda agora, né? Pra gente agradecer aí quem gravou, quem escutou, quem participou, quem ficou com vontade de ver o rinoceronte brigando. Um grande abraço aí pra todo mundo e até semana que vem. Que com Deus Pantera. Falou. Falou. Falou, pessoal. Falou e fique... Aê! mais um Caixa de Entrada. E dessa vez, eu sou a host de vocês, acompanhado do nosso querido Sage. Oiê. Oh, yeah. Bem, a gente passou por um combo de semanas complicadas pra todos nós, mas vamos ter fé que essa semana as coisas vão normalizar. A gente vai lançar as coisas em prazos mais humanos e decentes, tá? Vamos tentar fazer as coisas funcionarem. Com certeza. Assim, foi um combo muito feio que a gente não quer repetir e estamos trabalhando pra que isso não se repita, uhum. Ok? Mas, pra você que nos conhece pelo feed, que você não conhece nosso site, que tem sempre algumas coisas muito interessantes lá, encontra a gente em www.projetoxpodcast.com.br. E se você quiser mandar um e-mail legalzinho para a gente, mande para contato@projetoxpodcast.com.br. Curta nossa fanpage no Facebook em facebook.com/projetoxpodcast e entre no nosso grupo em facebook.com/groups/projeto.x.podcast. E siga a gente no Twitter no @projetoxpodcast. Recadinhos, nós vamos reforçar um recado do último C, que talvez tenha passado um pouquinho batido, que é uma coisinha nova que nós estamos apresentando pra você, que é o nosso ESC-FM, que é ESC.FM/projetoxpodcast. Mas o que é esse ESC? Basicamente, vocês mandam perguntinhas pra gente e a gente responde na nossa melhor capacidade. Mas por que que a gente tá fazendo isso? Porque isso tem a ver com a nossa programação de aniversário. Nós queremos responder as perguntas de vocês. De novo, na medida do possível, do decente, do que seja PG-13, né? Então tomem cuidado com o que vocês vão perguntar, dependendo do que vocês querem saber. Mas a gente quer que vocês mandem as perguntas de vocês, que a gente vai responder no nosso podcast de aniversário, que não está tão longe. Estamos perto de completar o nosso quarto ano de PXP, mas quem diria? Oh, meu Deus. Meu Deus, caramba, quanto trabalho. Oh, my God. 4 anos, caramba. Nossa Senhora. Vamos deixar pra surtar com isso depois, vai. A crise da meia-idade, vamos deixar pra daqui a alguns meses. Mas, passem lá, esc.fm/projetoxpodcast, o link vai estar nessa postagem também, ok? Outro recado também, como alternativa ao ESC-FM, criamos também uma conta no mepergunte.com. Então, mande suas perguntas também para o nosso podcast de aniversário, entrando no endereço mepergunte.com/projetoxpodcast, tá bom? E é isso. E acho que de recado é só isso que nós temos, né? Tudo bem, então vamos para os nossos e-mails. O primeiro e-mail é do Wagner Pimentel. E aqui ele fala o feedback do último podcast do Bokudaki Ganaimachi. Então ele começa falando assim: olá, pessoa do PXP, ou PVP, né? Caramba. Tá quase assim. Muito bom o tema. Ainda não vi o anime, mas pelo que vocês falaram, me lembra muito a ideia do efeito borboleta, que na mudança de um fato, você altera toda a linha do tempo, por isso, inclusive, a alusão à borboleta. Exatamente, é muito o efeito borboleta, realmente, né? Você dá um salto no tempo no passado, a sua consciência do presente é jogada no seu corpo do passado, e assim, se você tá com o corpo de uma criancinha, você tá com a mente de um adulto, cara, você faz um monte de coisas e isso vai afetar o futuro. É legal, essa habilidade do cara lá, né? E a gente vê tudo isso, ele no passado, tentando salvar o futuro dele. É maneiro. Exatamente. Muito maneiro, viu? Bom, ele finaliza falando assim, ó: o próximo cast vai ser sobre Batman Silêncio. Não, não é Wagner Pimentel. Você errou. Errou! Uma pena. Mas muito obrigado. Mas obrigado pelo seu e-mail mesmo assim. Próximo e-mail do Rodolfo Alves. E depois de muito tempo, estou de volta. Rodolfo Alves, 25 anos, Rio de Janeiro. Bem-vindo de volta, amigo. Rapaz, estou perdido com esses podcasts que saíram atrasados. Relaxa, a gente também tá. Uhum. Eu ficava naquela de mandar ou não mandar e-mail porque achava que não ia dar tempo. É. Bom, vamos aos temas do programa. Esse anime é muito bom. É uma daquelas obras que não é feita só pra quem gosta de animes. Aquele tipo que você pode indicar pra quem não tem o hábito de assistir e quem não assistiu nenhum. Senti a falta de animes assim e espero que tenha sempre mais. Quanto à obra, não tenho muito o que acrescentar, pois o cast já falou de quase tudo. Só digo que gostei muito. Bom, é isso, valeu e falou. PS, semana que vem vai ser o cast de Haikyuu. Não. Não, você não errou. Não é, Rodolfo. Mas obrigado pelo seu e-mail mesmo assim. Pois é, muito obrigado por tudo, bom. O último e-mail é do Rafael HQ. Ele fala aqui, ó: Erased. Bom, como os americanos chamam o Bokudaki Ganaimachi, né? Porque é bem mais fácil de falar, vamos ser sinceros, né? Tão estranho esse nome, meu Deus do céu. Bom, então, o Erased me foi, no geral, um anime muito bom. Destaque para seu desenvolvimento de personagem, especial da Hinazuki, onde é muito bem tratado e desenvolvida toda a questão da violência infantil, onde o ápice disso é na melhor cena do anime, onde a Hinazuki, pela primeira vez na vida, toma um café da manhã de verdade. Cara, aquela cena é tão linda, tão comovente. Você chora, cara, muito bom. Exato. Sator é outro que foi muito bem trabalhado no decorrer da trama, principalmente na questão da infantilidade dele, onde mesmo tendo a mente de um adulto de 25 anos, não consegue evitar falar e agir como uma criança, é verdade. Houveram críticas em relação ao fato de quem ser o responsável pelos assassinatos e a falta de explicação sobre esse poder do Satoru. Na minha interpretação, o foco na história não era descobrir quem era o assassino e muito menos explicar os poderes do Satoru, mas sim trabalhar toda essa questão do relacionamento dele com as outras pessoas, né? E aqui ele fala um finalzinho que é spoiler, não vou falar isso não, mas usando como base os relacionamentos acontecimentos que teve devido a essa segunda linha do tempo, né? Então, eu concordo com tudo que o Rafael HQ disse, cara. É muito bom mesmo essa parte de desenvolvimento do personagem, toda a parte, né, dele se redescobrir. É muito interessante mesmo. E tem essa parte de plano de fundo também, né? Do assassinato e tal, né? É uma coisa a mais na história, mas talvez não seja a coisa mais importante, mais relevante mesmo. Concordo com tudo mesmo, Rafael HQ. É muito bom mesmo essa história e vale ser visto, cara. É o melhor anime da última temporada por causa desses motivos. Vejam, cara. Muito bom mesmo. Bem, tivemos poucos e-mails, então nós já vamos encerrar esse caixa de entrada com as dicas. Na semana passada, nós não tivemos dicas. Não tivemos. Mas pra essa semana, nós temos, que são... As dicas são, então, Ramon, Stand e Jump. Tá fácil. Tá muito fácil. Tá fácil, a galera tá uma sarna com esse cast que vocês não fazem ideia. Podcast cheio de pose, cara. Vai ser muito bom. Sério, a base tá insuportável por culpa dessa merda já faz alguns anos. Quando a galera começa a falar desse tema específico. Eu vou ficar aqui na minha. Não, mas eu imagino que, assim, todo mundo já deve estar esperando esse cast há três vidas, então eu acho que vai ser da hora. Todo mundo vai acertar. Já tô dizendo isso. Mas, galera, muito obrigado pelos seus e-mails, pelos seus comentários. Continuem comentando, continuem mandando suas dicas, seus e-mails, as suas sugestões, ok? E bora pra semana que vem. Tchau pra vocês e até a próxima. Beijos. Tchau, tchau. Falou, galera. To be continued. Aê, eu esqueci a introdução, peraí. Tablet. O bom é que isso costuma ser um bom sinal pro resto do que. Vamos aproveitar que a internet ainda é ilimitada, então a gente pode gravar aqui e consumir. Pode até o fim do ano. Pode gravar e pra... ano que vem vai que ter canal até o fim do ano. É brabo, cara. Porque depois acabou de upar vídeo pro YouTube. Cara, que absurdo. Vamos lá, então. Aqui é o T-Rods e Abdala. Ah, não, peraí, não é Abdala, é a Mandala, peraí. É a Mandala ou a Abdala? Agora eu confundi, hein? Eu nem boa sei. Pergunta. A Mandala, Pantera Negra. Abdala, acho que é... Abdala? Abdala, eu acho que é outra coisa, não é? É, peraí, acho que é a Mandala. Que droga, hein? Isso é hora de dar branco. O Tchaka e o T'Challa estão conversando. E ali, pai, o que é ali? Ali é o Wakanda. Ali é o Wakanda, meu filho. Aí alguém tá com sono. É. Provavelmente o Rod. Eu? Do tchá. Do te. Ih, foi gol, peraí, os caras estão gritando. É, foi gol.